sei que você quisesse de mim uma noite só de prazer, uma transa apenas. Tudo que você me falou foi no meu coração, loucura cheia de sedução, mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção, Eduardo, encosta com você, de tudo que não pode ser. Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora em que você me quiser, pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. E saio a te procurar na esquina, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar no gole de cerveja. E quando vem a lucidez, sou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza. Joga a mãe, vai! É que é isso. Muito obrigado, Eduardo Costa. Obrigado, Léo. Obrigado, cara. Valeu. Olha, eu queria pedir os aplausos de vocês a esse que é o artista mais carismático e que maior influência teve na minha vida, eu tenho certeza que na vida de todos os novos sertanejos do Brasil. Que Deus te dê mais 170 anos de carreira. Muito obrigado, beijo, muito obrigado, Eduardo Costa. Eu gente, te amo, gente. Te amo. Amo você. Aplausos para esse menino, esse monstro sagrado da música sertaneja, Eduardo Costa. Tchau, gente. Tchau, Léo. Obrigado. Valeu, moleque. Vai lá em casa amanhã, viu? Tô te esperando.